Ficheiro 42, terceira parte, Falta de Sorte, capítulo 18, Estupro em Paris. Houve uma explosão no Arsenal Real no início de maio. Soube mais tarde que um carregador descuidado pousara uma tocha no lugar errado e, um minuto depois, a maior provisão de pólvora e armas de fogo de Paris fora pelos ares, com um estrondo que assustou os pombos da Catedral de Notre-Dame. Trabalhando no Hôpital des Anges, não ouvi a explosão propriamente dita, mas sem dúvida notei os seus ecos. Embora o hospital ficasse do outro lado da cidade em relação ao Arsenal, houve tantas vítimas da explosão que um bom número delas superlotou os outros hospitais e as demais foram levadas para nós, mutiladas, queimadas e gemendo, na parte de trás de carroças ou em macas carregadas por amigos pelas ruas. Já escurecera completamente antes de a última vítima ser atendida e o último corpo, envolto em ligaduras, ser delicadamente colocado entre as fileiras de pacientes sujos e anónimos do hospital. Eu mandara Fergus para casa, com a notícia de que chegaria tarde, quando vi a magnitude da tarefa que aguardava as irmãs do Desange. Ele voltara com Murtagh e os dois aguardavam nas escadas da entrada para nos escoltar até casa. Mary e eu emergimos exaustas das portas duplas e encontramos Murtagh, que fazia a Fergus uma demonstração da arte de atirar facas. Vamos, anda, dizia ele de costas para nós. O mais direto possível, quando eu contar até três. Um, dois, três. No três, Fergus lançou a enorme cebola branca que tinha nas mãos, deixando-a bater e saltar no terreno irregular. Murtagh permaneceu relaxado, o braço virado para trás numa posição negligente, a adaga segura pela ponta entre os dedos. Quando a cebola passou a girar, o seu pulso fez um único movimento, rápido e certeiro. Nada mais se moveu, nada, além de uma sacudidela do seu quilte. Mas a cebola saltou de lado, atravessada pela adaga, e caiu, mortalmente ferida, rolando debilmente na terra aos seus pés. Muito bem, Murtagh, gritou Mary, sorrindo. Surpreendido, Murtagh virou-se e eu pude ver o rubor subindo às suas faces magras, à luz que atravessava as portas abertas atrás de nós. Disse ele. Desculpe-nos por ter demorado tanto, disse eu. Foi preciso tempo para que todos fossem medicados. Ah, claro, respondeu o pequeno escocês laconicamente. Virou-se para Fergus. É melhor encontrarmos uma carruagem, miúdo. É tarde para as senhoras irem a pé. Não há aqui nenhuma, disse Fergus, encolhendo os ombros. Há uma hora que subo e deixo a rua. Todas as carruagens da Cité foram para o Arsenal. Mas talvez tenhamos sorte na Rue du Faubourg Saint-Honoré. Apontou mais para baixo na rua para uma brecha estreita e escura entre edifícios que denunciava a presença de uma passagem para a rua seguinte. É rápido por ali. Após uma pequena pausa com o senho franzido para pensar, Murtagh concordou. Está bem, rapaz, então vamos. Estava frio na viela. E eu podia ver o meu hálito em pequenas baforadas brancas, apesar da noite sem luar. Por mais escuro que ficasse em Paris, havia sempre luz em algum lugar. O clarão de lampiões e velas filtrava-se pelas persianas e frestas nas paredes das casas de madeira. E havia sempre poças de luz em torno das barracas dos vendedores de rua, espalhadas pelas pequenas lanternas de metal e de chifre que se balançavam da traseira das carroças e dos mastros das carruagens. A rua seguinte era de mercadores, e aqui e ali os proprietários das diversas casas comerciais tinham pendurado lampiões de metal perfurado acima das portas e pátios de entrada das lojas. Não satisfeitos em confiar na polícia para proteger as suas propriedades, frequentemente vários homens de negócios uniam-se e contratavam um vigia para tomar conta dos edifícios à noite. Quando vi uma dessas figuras em frente à loja do fabricante de velas de navio, Agachada nas sombras, em cima de uma pilha de lonas dobradas, acenei com a cabeça em resposta ao seu ríspido «Bonsoir, monsieur, madame». Quando passámos pela loja do fabricante de velas, no entanto, ouvi um repentino grito de alarme da sentinela. «Monsieur, madame!» Moutag girou nos calcanhares instantaneamente para enfrentar o desafio, a espada já se elevando ao ser desembainhada. Mais lenta nos meus reflexos, eu só estava parcialmente virada quando ele deu um passo à frente e o meu olho avistou o tremular de um movimento no vão da porta atrás dele. O golpe apanhou Murtag pelas costas antes que eu pudesse gritar avisando-o, e ele esparramou-se no chão, de rosto para baixo, as pernas e os braços frouxos e sem forças, a espada e a adaga voando-lhe das mãos e batendo nas pedras com estrondo. Baixei-me depressa para apanhar a adaga quando ela passou perto dos meus pés, mas um par de mãos segurou-me nos braços para trás. Encarrega-te do homem, ordenou uma voz atrás de mim, depressa. Debati-me nas mãos do meu captor. As suas mãos desceram para os meus pulsos e torceu-os bruscamente, fazendo-me gritar. Viu-se um movimento branco, fantasmagórico, na rua sombria, e a sentinela curvou-se sobre o corpo de bruços de Murtag com uma tira de pano branco nas mãos. Socorro! Gritei. Deixe-o! Socorro! Bandidos! Assassinos! Socorro! Fica quieta! Um rápido sopapo no meu ouvido fez a minha cabeça girar por um instante. Quando os meus olhos pararam de lacrimejar, divisei uma forma branca e longa, como uma salsicha na sarjeta. Murtag, enrolado e bem amarrado numa sacola de lona, daquelas que se usam para guardar as velas. A falsa sentinela estava agachada sobre ele. Levantou-se sorrindo e pude ver que ele estava mascarado, com uma faixa de tecido escuro da testa ao lábio superior. Um fio de luz, proveniente da loja do fabricante de velas, recaiu sobre o seu corpo quando ele se levantou. Apesar da noite fria, ele não usava mais do que uma camisa, que lançou momentaneamente um reflexo verde esmeralda com a passagem da luz. Calças até aos joelhos, presas com fivelas, e o que surpreendentemente pareciam ser meias de seda e sapatos de couro, não os pés descalços ou tamancos que eu esperava. Portanto, não eram bandidos comuns. De relance, avistei Mary a um lado. Uma das figuras mascaradas segurava-a firmemente por trás, um braço preso com força entre o tórax e o abdômen, a outra revolvendo-se sob as suas saias como um animal. O homem diante de mim colocou uma das mãos, de forma insinuante, atrás da minha cabeça e puxou-me para mais perto. A máscara cobria-lhe o rosto, da testa ao lábio superior, deixando a boca livre, por razões óbvias. Enfiou a língua na minha boca com um gosto forte de bebida e cebolas. Engasguei-me, mordi-lhe a língua e cuspi quando a removeu. Ele deu-me uma forte bufetada, derrubando-me de joelhos na sarjeta. Os sapatos com fivelas de prata de Mary pontapeavam perigosamente perto do meu nariz, enquanto o facínora que a segurava, sem nenhuma cerimónia, lhe levantou as saias até à cintura com um puxão. Ouviu-se o barulho de cetim rasgado e um grito agudo de cima quando os seus dedos mergulharam entre as coxas dela, que se debatiam violentamente. Uma virgem! Apanhei uma virgem! Proferiu exultante. Um dos homens fez uma reverência debochada para Mary. Mademoiselle, os meus parabéns. O seu marido terá motivos para nos agradecer na noite de núpcias, já que não encontrará qualquer incómoda obstrução impedindo-lhe o prazer. Mas não somos egoístas, não pedimos qualquer agradecimento pelo cumprimento dos nossos deveres. A recompensa pelo serviço é o prazer em si. Se eu precisasse de alguma coisa além da meia de seda para me dizer que os nossos atacantes não eram bandidos de rua, aquele discurso, saudado com estrondosas gargalhadas, teria sido suficiente. Dar nomes aos rostos mascarados era outra história. As mãos que me agarraram no braço para me pôr de pé estavam bem tratadas. Com um pequeno sinal, uma pinta falsa usada para embelezamento, logo acima da forquilha do polegar. Lembrar-me-ei disto, pensei soturnamente. Se nos deixarem vivas depois, isso pode ser útil. Outra pessoa agarrou-me os braços por trás, puxando-os com tanta força que eu gritei. A postura, assim forçada, fez os meus seios sobressaírem no colete decotado, como se estivessem sendo oferecidos numa bandeja. O homem, que parecia liderar as operações, usava uma camisa folgada, de uma cor fraca, decorada com marcas escuras, bordados talvez, que lhe dava uma silhueta imprecisa nas sombras, tornando difícil olhar para ele mais cuidadosamente. No entanto, quando se inclinou para a frente e passou um dedo avaliador por cima dos meus seios, pude ver os cabelos escuros, empastados de brilhantina, colados na cabeça, e senti um cheiro forte a cosméticos. Tinha orelhas grandes, tanto melhor para segurar os cordões da sua máscara. Não se preocupem, madame, disse o da camisa com manchas escuras. Não lhes queremos fazer mal algum. Pretendemos apenas proporcionar-lhes um pouco de delicado exercício. Os vossos maridos ou noivos não precisam de saber. E depois libertá-las-emos. Primeiro que tudo, devem honrar-nos com os vossos doces lábios, madame, anunciou, dando um passo para trás e puxando os laços das suas calças. Aquela, protestou da camisa verde, ela morde. Não, se ela quiser conservar os dentes, retorquiu o companheiro. De joelhos, madame, por favor. Empurrou-me os ombros para baixo com força e eu dei um safanão para trás, tropeçando. Agarrou-me para impedir que eu fugisse e o capuz da minha capa saiu, libertando-me os cabelos. Os ganchos soltaram-se na luta e os cabelos caíram pelos ombros, mechas voando como estandartes no vento da noite, cegando-me conforme me açoitavam o rosto. Cambaleei para trás, afastando-me do meu agressor, sacudindo a cabeça para livrar os olhos dos cabelos. A rua estava escura, mas eu podia ver algumas coisas na claridade fraca de lampiões que atravessavam as persianas das vitrinas das lojas ou na luminosidade da noite estrelada que clareava as sombras da rua. As fivelas de prata de Mary refletiam a luz, esperneando. Ela estava de costas, debatendo-se com um dos homens em cima dela, insultando, enquanto lutava para descer as calças e controlá-la ao mesmo tempo. Ouviu-se o barulho de tecido rasgado e as suas nádegas brilharam, brancas, num facho de luz do portão de um pátio. Os braços de alguém agarraram-me pela cintura e arrastaram-me para trás, tirando-me os pés do chão. Raspei-lhe o salto do meu sapato por toda a extensão da canela e ele deu um berro agudo de raiva. Segura! Ordenou-o da camisa com manchas escuras, saindo das sombras. Segura tu! O meu captor lançou-me sem a mais pequena cerimónia nos braços do amigo e a luz do pátio brilhou nos meus olhos, cegando-me temporariamente. Santa Mãe de Deus! As mãos que me seguravam nos braços afrouxaram-se e eu libertei-me com um safanão, a tempo de ver o da camisa com manchas escuras, com a boca aberta, em horrorizada surpresa sob a máscara. Recuou, afastando-se de mim, benzendo-se, enquanto recuava. In nomine patris, et filii, et spiritus sanctis, balbuciava, repetindo o sinal da cruz sem parar. La dame blanche, la dame blanche. O homem atrás de mim repetiu o grito como um eco. A voz aterrorizada. O de camisa com manchas escuras ainda recuava, fazendo agora sinais no ar, que eram consideravelmente menos cristãos do que o sinal da cruz, mas que presumivelmente tinham a mesma função. Apontando o dedo indicador e o dedo mínimo para mim, no antigo sinal de chifres contra o mal, desfilava ininterruptamente uma lista de autoridades espirituais, desde a Santíssima Trindade a poderes, num nível consideravelmente inferior, balbuciando os nomes em latim tão depressa que as sílabas se misturavam. Permaneci de pé, parada no meio da rua, abalada e atordoada, até que um guincho terrível vindo do chão, perto dos meus pés, me fez recobrar os sentidos. Demasiado ocupado com o que estava a fazer para prestar qualquer atenção a questões acima dele, o homem, em cima de Mary, emitiu um grito gutural de satisfação e começou a mover os quadris ritmadamente ao acompanhamento dos gritos dilacerantes de Mary. Agindo puramente por instinto, dei um passo na direção deles, lancei uma perna para trás e pontapiei-o nas costelas com todas as minhas forças. O ar explodiu dos seus pulmões com um perplexo uf, e ele rolou para o lado. Um dos seus amigos lançou-se para a frente e agarrou pelo braço, gritando ansiosamente: "Levanta-te, levanta-te! É La Dame Blanche! Corre!" Ainda mergulhado no frenesim do estupro, o homem olhava estupidamente e tentava voltar para Mary, que se torcia e contorcia freneticamente, tentando libertar as dobras das suas saias do peso que a mantinha presa. Tanto da camisa verde quanto da camisa com manchas escuras puxavam o atacante de Mary pelos braços até conseguirem colocá-lo de pé. As suas calças rasgadas enrolavam-se-lhe nas coxas, o pênis sujo de sangue, tremendo, entre as pontas soltas da camisa, numa ânsia indiferente ao que se passava em redor. O barulho de pés correndo e aproximando-se pareceu finalmente acordá-lo do seu estupor. Os dois ajudantes, ouvindo o barulho dos passos, largaram as armas e fugiram precipitadamente, deixando-o entregue à própria sorte. Com uma imprecação abafada, fugiu pelo beco mais próximo, saltando e mancando, enquanto tentava puxar as calças para a cintura. Au secours! Au secours! Gendarme! Uma voz ofegante gritava pela viela pedindo socorro, enquanto o dono da voz se precipitava na nossa direção, tropeçando em lixo e entulho no escuro. Eu dificilmente imaginaria que um ladrão de rua ou outro patife qualquer estaria cambaleando por uma viela gritando pelos gendarmes. Embora no meu atual estado de choque quase nada me pudesse surpreender. No entanto, fiquei surpreendida quando o vulto escuro que saiu da viela com as roupas a esvoaçar revelou-se como Alexander Randall, envolto numa capa preta e com um chapéu de aba larga desabada. Olhou desesperadamente à volta do pequeno cul-de-sac de Murtagh, parecendo um saco de lixo. Olhou para mim, paralisada e arquejante junto a uma parede. Olhou para a figura encolhida de Mary, quase invisível no meio das sombras. Ficou imóvel por um instante, desamparado. Depois girou nos calcanhares e subiu pelo portão de ferro de onde os nossos atacantes haviam emergido. De cima do portão, conseguiu alcançar o lampião suspenso do caibro acima. A luz foi um conforto. Apesar do doloroso quadro que iluminava, ao menos bania as sombras furtivas que ameaçavam transformar-se em novos perigos a qualquer momento. Mary estava de joelhos, encolhida. Com a cabeça enterrada nos braços, ela tremia em total silêncio. Um dos seus sapatos estava caído nas pedras da calçada, a fivela de prata reluzindo na luz oscilante do lampião. Como um pássaro de mau agouro, Alex precipitou-se ao seu lado. Menina Hawkins, Mary, menina Hawkins, está bem? Perguntas idiotas, exclamei com certa rispidez, enquanto ela gemia e se esquivava dele. É claro que ela não está bem. Acaba de ser violada. Com um esforço considerável, arranquei-me da reconfortante parede nas minhas costas e comecei a dirigir-me a eles, observando com um distanciamento clínico que os meus joelhos vacilavam. Eles cederam completamente no momento seguinte, quando uma figura imensa, parecendo um morcego, desceu num voo rasante à minha frente, aterrando nas pedras com um sólido baque. Ora, ora, vejam só quem chegou. disse eu, começando a rir de uma maneira descontrolada. Um par de mãos grandes agarrou-me pelos ombros e administrou-me uma sacudidela. Fica quieta, Sassenach, disse Jamie, os olhos azuis com um brilho sombrio e perigoso à luz do lampião. Ele endireitou-se, as dobras da sua capa de veludo azul recaindo-lhe sobre os ombros, quando estendeu os braços na direção do telhado de onde saltara. Na ponta dos pés, ele conseguia tocar na borda do telhado. Bem, agora desce, disse ele impacientemente, olhando para cima. Põe os pés para fora da beirada, sobre os meus ombros, e poderás deslizar para as minhas costas. Com um ruído áspero, de telhas soltas, uma pequena figura contorceu-se cautelosamente de costas, depois lançou-se sobre a figura alta como um macaco num galho. Muito bem, Fergus. Jamie deu uma palmadinha de agrado no ombro do rapaz, e mesmo na luz turva, pude ver o brilho de satisfação que lhe iluminou o rosto. Jamie examinou o cenário com um olhar de estratega. E murmurando uma palavra, enviou o rapaz para a entrada da viela para vigiar a aproximação do gendarme. Tendo cuidado do essencial, agachou-se diante de mim outra vez. Estás bem, Sassenach? Perguntou. Muito gentil em perguntar, disse eu educadamente. Sim, obrigada, mas ela não está tão bem. Acenei vagamente em direção a Mary. Ela ainda estava encolhida como uma bola, tremendo como uma gelatina, esquivando-se dos esforços desajeitados de Alex, que tentava afagá-la. Jamie não lhe destinou mais do que o rápido olhar. Estou a ver. E onde diabo está o Murtagh? Ali, respondi apontando. Ajuda-me a levantar. Fui a cambalear até à sarjeta, onde o saco que continha Murtagh subia e descia como uma lagarta gigante, emitindo uma surpreendente mistura de imprecações abafadas em três línguas. Jamie puxou a adaga e, com o que pareceu uma desconsideração insensível pelo conteúdo, cortou o saco de uma ponta à outra. Murtagh saltou da abertura como um boneco de mola de uma caixa. Metade dos seus cabelos negros e espetados foi colada à cabeça por algum líquido mal cheiroso em que o saco repousara. O resto da cabeleira estava em pé, emprestando um ar ainda mais feroz a um rosto já suficientemente belicoso por causa de um grande galo roxo na testa e de um olho que escurecia rapidamente. Quem é que me atingiu? Rosnou. Bem, não fui eu, respondeu Jamie, erguendo uma das sobrancelhas. Vamos, companheiro, não temos a noite toda. Isso nunca vai funcionar, murmurei, enfiando alfinetes decorados com brilhantes aleatoriamente nos meus cabelos. Devia receber cuidados médicos para começar. Ela precisa de um médico. Ela tem um, retorquiu Jamie, erguendo o queixo e espreitando pelo nariz abaixo para o espelho, enquanto dava um nó no lenço de seda. Tu? Com o nó do lenço feito, pegou num pente e passou-o apressadamente pelas ondas ruivas e espessas dos seus cabelos. Não há tempo para fazer uma trança, murmurou, segurando os cabelos num grosso rabo de cavalo na nuca, enquanto vasculhava uma gaveta. Tens por aí uma fita, Sassenach? Deixa que eu amarro. Posicionei-me agilmente atrás dele, dobrando para dentro as pontas dos cabelos e amarrando o conjunto com uma fita verde. Que noite para dar um jantar! E não era um jantar qualquer. O Duque de Sandringham deveria ser o convidado de honra, com um pequeno, mas seleto grupo para o receber. Monsieur Duvernay viria com seu filho mais velho, um proeminente banqueiro. Louise e Jules de la Tour também viriam, e os d'Arbanville. Apenas para tornar a festa mais interessante, o Conde de Saint-Germain também fora convidado. Saint-Germain? Exclamei atónita, quando Jamie me contou na semana anterior. Para quê? Eu faço negócios com o tio, retorquiu Jamie. Ele já esteve aqui para jantar com Jared. Mas o que eu quero é ter a oportunidade de o ver conversar contigo durante o jantar. Pelo que pude observar a respeito dele nos negócios, ele não consegue esconder os pensamentos. Pegou no cristal branco que o mestre Raymond me dera e sopesou-o pensativamente na palma da mão. É muito bonito, dissera na ocasião. Vou mandar embuti-lo em ouro para que o possas usar ao pescoço. Brinca com ele durante o jantar, até que alguém te faça perguntas sobre ele, Sassenach. Então dirás para que serve e olharás para o rosto do Saint-Germain. Se foi ele quem te deu o veneno em Versalhes, acho que veremos algum indício na sua expressão.